3560, autorizado ingresso na Juliette, portão 04. Controlador Gol no 613, para seu direcionamento, posição é 3. Gol no 613, após o parqueamento da Airbus 320, que vai ingressar no gate 04, autorizado, puxe ensinamento e reporte para o táxi. Após o Airbus, ingresso autorizado, Gol no 613. Gol 163 para o táxi, 99 a bordo da Alterna, Campinas, com 4 horas de autonomia. Confirme, pessoas a bordo, gol no 163. 99. Uno 163, autorizado táxi, bate Uno Índia, Alfa, ponto de espera da 10, chame torre, Uno no decimal 6, que legal no 013. Bate o Índia. Alfa Ponte Espera 186, Gol 163, bom trabalho. Hotel Oscar Hotel Kilo, desça para 4.000 pés, ajuste 1013. Desça para 4.000 pés, ajuste 1013, Oscar Hotel Kilo. Operadora, voo 1-3, boa noite, próximo ponto Pedra 10, pronto. 1-6, boa noite, autorizado, alinhar e decolar 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0, nós. Milionário, decolar, pronto, 1-3. Para o Teoquilo atingindo 4 mil pés. Oscar Teoquilo, mantém 4 mil. Vai manter 4 mil, Oscar Teoquilo. Boa noite, Pati. Arbor Elefa. Tá, 3603, chame Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. 1-3, decolou 47, controle 1935, bom voo. 1935, pode travar. Salvador, 1-6-3. Boa tarde, boa noite. 1-6-3, contato radar, subjou 360, sai da Arbor Elefa. Arbor Elefa, 360. Oscar Hotel Kilo, desça para 2000, ajuste no 0-3, livre LS, após estabilizado. Desça 2000 pés, ajuste 1 no 0-3, livre LS, vai reportar estabilizado, Oscar Hotel Kilo. Oxane 6310, sua dedicação, chegada a mar e desça para o Neo de 050. Oxane 6310, mantenha a chegada. Passaria 2224, ciente da informação, Victor? Pronto a cópia? Eu vou te... Passarelo 224 para Juazeiro, autorizado nível de voo 350, via Upper Zulu 19, decola da 10 após curva esquerda, saída Momo, transição Froti. Controle 119.35, transponder 5416. Autorizado 350, via Upper Zulu 19, decola da 10, curva esquerda, transição da Momo, transição Froti. A saída 224, com o fechamento correto, é prospor no fracionamento. Hotel Kilo, chame a torre, 118.6. Chame 118.6, Oscar Hotel Kilo. Torre Salvador, é o Papatango, Oscar Hotel Kilo. Oscar Hotel Kilo, boa noite, continue na aproximação, intenção de pouso 10 ou 17? 10, Oscar Hotel Kilo. Sim, reporte externo, Oscar Hotel Kilo. Reportar o Oscar Hotel Kilo. Pronto para cópia. Voo 1885 para Guarulhos, autorizado nível de voo 360, via Upper Zulu 21, decola da 10, curva direita, saída Arbor, após voo Elefa. Controle 119.35, transponder 5404. Contingimento correto, reporte pronto para acionamento. Oscar Hotel Kilo, livre pouso 10, vento 110 graus, 10 noite. Livre pouso, Oscar Hotel Kilo. Meia 13, chama Recife na frequência 126.0. 260, Recife, 6.13, tá bom, obrigado, boa noite. Passarelo 224, livre acionar, reposte fundo para o táxi. Chané 6212, a sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 060. Voo 060, é preciso a proa de Duna? 6212, negativo, mantenha a chegada. Ok, mantendo. Oscar Hotel Kilo no sono. Afirmo, está livrando, chamou 219. 1219, Oscar Hotel Kilo. Web 5810, a sua identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 070. Segura, Mari, 070, Web 5810. Sei lá. Pátio 5. Tango Oscar Hotel Kilo, autorizado táxi via Alfa e reporte antes da Juliette. Táxi o Alfa vai reportar para Juliette, o Oscar Hotel Kilo. Já né, 6212 autorizado e TAP, desça para o nível de voo 050. TAP, 50, obrigado. Alguma possibilidade de autorizar o 5890 na prova de TAP? TAP, 5890 autorizado e TAP, desça para o nível 060. TAP, 060, obrigado, 5890. É 560, sua identificação é a chegada de Amari, desça para o nível 070. Tango Oscar Hotel Kilo, após o táxi, passagem do Embraer da Passaredo, autorizado ingresso na Juliette, parte 1 no reporte na Lima. Vai reportar na Lima. O Oscar Hotel Kilo, tá, só para confirmar, está com paciente a bordo, tá, senhor? É transporte de enfermo. Paciente, após a passagem do Embraer da Passaredo, autorizado ingresso na Juliette, parte 1 no reporte na Taxi Lima. Ingresso na Juliette, passo 1 do reporte na Juliette, nosso hotel Kilo. 2, 10, para? Isso é para 3.000, ajuste na 0 no 4. 3.000, meio 14. Passarei 2224, autorizado a linha e decolada 10, vento 120 graus, 112. Decolada, 2. receptou o localizador, Oceano 3, 10. Oceano 3, 10, compete aproximação, torre 18, decimal 6. 1186 com a torre, Oceano 63, 10. Obrigado. Oceano 6212, vista para 2000 pés, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, livre LS, reportará estabilizado, 6212. Oscar Hotel Kilo, Taxi Lima, Mike, Quebec. Na Quebec, chame torre 1 no decimal 6. Lima, Mike, Quebec, 1186, Oscar Hotel Kilo. Afirmativo. São 10, vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, pistão no 0, Chanel 63, 10. Controle Salvador, boa noite, passarei 2224, bombo frouxo, não se escuta. Passarei 2224, contato radar, sobrevoo 350, saída Momo Frot. 350, Momo Frot, 24. Ok, confirme a posição na presente agora. Acabou de ingressar na Mike. Afirmativo, me chame na Quebec, ok? Apenas para confirmar, tá, está autorizado da presente o cruzamento da 1735 até o pátio 5, me chame pista livre apenas. Fico autorizado para também. Para prosseguir na descida, web 5810. Web 5810, desça para 3000, ajuste 1013. 3000, 1013, web 5810. Na 3561, para Brasília, autorizado 380. Decola da. Nova cópia? Na 3561, para Brasília, autorizado 380, via Upper Zulu 17, decola da 10, após curva direita, saída Arbor, após voo Elefa, controle 11935, só responder 5420. Então, 3561 com o trajeamento correto, resposta pronto para acionamento. Cidade voar frote da presente por meios próprios. Passarei 224, aguarde. Mas escuta. O 1885, autorizado para o gestionamento, resposta para o táxi. Vai entrar. 5890, desça para 2000, ajuste 9094. Autorizado LS, resposta avisada. 2000 com 9094, reportará web 5810. 212, boa noite, continue a aproximação, reposta externo. Parede 224, autorizado direto, frote. Muito obrigado, frote 224. 0, salão 05, direita 1219. 219, Oceano 63, 10, obrigado. A noite, solo de Salvador, Oceano 63, 19, livrou na sua escuta. CNM 310, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa vai reportar antes da Juliette, a CNM 310. Passou externo já com frente a casa, Jané. Dois livre pouso, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 1-2. Livre pouso na 1-0, 6212. Boa noite, Salvador. Boa noite, 3662 da TAM, 500 da Vista. 3662, boa noite, acione a identificação, desça 2000 pés na proa de TAP, ajuste 1014. Proa de TAP, descendo a 2000, com 1014, 6662. Web 580, compete LS, chame a torre 1862, é bom pouso? Eu quero ligar para noite, Web 580. Passarida 2284. Prossiga. Efetão de desvio, confirme. Negativo, foi autorizado pelo controle, eu vou na pro de sorte. Ok, copiado, grato, chame Recife. 12685, alterna no 3365, bom voo. 2685, 3325, 2284. Kenegal no 0 no 4. Ok, autorizado o táxi de ataque do Sul após Alfa. Ponto 0 da 1-0 vai no 0-2-8-6. Eu acho que vai no 0-4-8. Hoje eu pousaria no localizador a 6-5-6. Excelente aproximação da